Então, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Fala, Lugona 092 na Alfa. Bom dia. Lugona 092, bom dia, Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reporta Juliette, 092. Estou decolado aos 35, controle 120, decima 8, bom voo. 1208 é o controle, ninguém está aqui no hotel. Controle Salvador, para passar envolvido aqui no Delta, decolou, pista 35, saída mal. Fantástico. Papai Tango Vitor, aqui no Delta, contato radar na decolagem, saída mal, sua para o nível 100. Controle Vitor, aqui no Delta. Vitor, aqui no Delta, contato radar na decolagem, saída mal, sua para o nível 100. Confirma o nível da restrição, Vitor Kilo Delta. Tá livre, Vitor Kilo Delta, subindo direto 100. Vai subir direto nível 100 na Momo, Vitor Kilo Delta. O ingresso é patinado e pronto. Seria 2223, decolado aos 36, controle 120, decima 8, bom voo. Obrigado, 208, bom trabalho. Controle, passaredo 2223, bom dia. Passaredo 2223, bom dia, contato radar na decolagem, para o nível 180, sai da árvore. Gente, 180, subir da árvore. Juliette 092. Negativo, mantém a posição. Vai aguardar o bang da companhia, iniciar o táxi no. Já terminou com o 10 do 08. Sim, estou só com o tráfego mantendo a posição, 092. Fala o táxi, 649, com 59 a bordo, 3 horas, Salvador, 649. 159 a bordo? 59, 59. Gente, o Gol 649 vai seguir o Embraer da Azul até o ponto de espera, via parte principal Índia. No ponto de espera vai chamar a torre em 1118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Bate Índia, segue Azul no 095, no ponto de espera 295, bom trabalho, 649. Se chama no ponto de espera. Delta, livre decolado 17, vento 17, 0 graus, com 4 nós. Salvador, vida aqui do Delta, está em condições totalmente visuais. Solicita a mudança de regra da presente, que acendeu o nível 105. Estimando pouso em Sierra Novembro, Oscar Charlie, aos 1125. Gente, plano modificado agora do 1039, confirmando estimado esposo 1125. Afirmo. Gente, sub mantém nível 105, aguardando a autorização do centro Recife. Estamos aguardando a autorização do centro Recife, eu vi isso aqui no hotel. Yankee. Yankee, prossiga. Bom dia, Mike Hotel Yankee solicitando autorização de rebote do pátio principal, posição Índia 7, para o Índia de número 6. Aguarde o Mike Hotel Yankee. Sim, estou aguardo. Decolado aos 40, controle 120, decima 8, bom voo. Tá, consigo te ouvir? Delta, controle 120, decima 8, bom voo. 208, Beto. 8, decima 95, ajuste na 095. Tá pro Delta 7. O Gol no 092, após liberação do assento da aeronave da companhia, Tá livre ingresso Juliette, no Travessa 08, segue o veículo do Follow-me até o 10. Juliette, vai ingressar Juliette, Travessa do 8, Follow-me até o 90. Obrigado, até já, 90, 92. Canal 9899, bom dia. Informação em curso novembro, copia 360 pro Galeão. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, decolado 10, curva direita, saída da EL, Unida, Monte, gerou peso 10, SMAP, direto Lúvido, direto Barbacena, conforme a rota. 5472 é o telefone, controle opere 1208. Júlio 4234, linha decola da 10, vento 180 graus com 4 nós. Total 9899, cotejamento correto, também pronto no 43. Puxa, bem questionamento, Sideral 9970. Pode a equipe de solo sentar o táxi, Sideral 9970. Zero. O Mike Hotel Yankee, é autorizado o reboque, está no usuário térmico. Sim, será feito, graças. Sou 24234, linha decola da 10, vento 190 graus, com 4 nós. Na 649, prossiga. Passando 6225, desça para 2000 pés, autorizada final de MS, que sai cabeceiro 10, reporte final estabilizado. QNH permanece no 015. Salvador, de Papa Tango, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, contato radar decolagem na saída da El, subiu para o nível 160. Na da El, 160, Mike Charlie Alpha. No 649, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 649. Quatro, dois, três, quatro, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Azul 4234, contato radar na decolagem, estou para o nível 370, saída PUCA. 370, PUCA Azul 4234. 09970. Livre táxi até o ponto de espera, via base principal, Índia, no ponto de espera, Torre. 118, decimal 95, ajuste no 05, um ótimo voo, Sideral 9970. Obrigado, bom dia, senhor. 649, livre decolar da 10, vento no 70 graus com 5 nós. E passaria do 2223. Prossiga. Ela vai passando 090, possibilidade de proa de conquista? Autorizado 2223. 2223 proa conquista. Decolado aos 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, 64. Torre, bom dia, Federal 9970. Estamos passando aqui próximos ao ponto de espera, estamos prontos. 9970, a linha mantém, na 10. A linha mantém. Serão 9970, linha decola da 10, vento calmo. Gente, 90 Alfa, prossiga no retorno, via corredores, QNH 10 no 5. O 4489 desça para 3000 pés, QNH 10 no 5. 9899, manhã que está o Santa Artax. Agora a torre 118.95, hoje 125. G2, aciona a identificação, desça para o nível 050 na chegada a Bons, que é legal no 0 no 5. Federal 9970, Momo Flock. Federal 9970, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, saída Momo. Utiliza para onde Momo? Negativo, mantém a saída, recepção na carta devido a tráfego. Livre pouso 10, vento calmo, altímetro 10 no 5. Livre pouso da 10, 10 no 5, altímetro 10. Paulo Salvador, Mike Hotel Yankee, informando o término de reboque na posição Finger de número 6. Gente, bom dia. Graças, um bom dia. Azul 4234, sendo centro Recife, 2685, alterna 12545. Patango Vitor Kilo Delta, chame agora Centro Recife, 2085, alterna 12545. 649, chame agora Centro Recife, em 13325, alterna 3395. 225, solo 52, livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita 209, 625. Já o 9978 informa o tráfego, em aproximação para Salvador, posição de 1 hora, 23 milhas, 150 em descida, Alfa Tango 72. Chefe. Voo no 649, chame Centro Recife, 3325, alterna 13395. No 3325, voo na 649, morre. Bom. Passaredo 2223, chame Centro Recife, 260, alterna 1288. 260-128-8. Bom dia. Bom dia. Azul 4489, forma o tráfego 12 horas, 8 milhas, 1500 pés, é um Charlie 150 com rumo Nordeste. Azul 4489. Manter os corredores indo no Lender Alfa. Azul 4489, está atingindo 3 mil. Gente, mantenha 3 mil devido ao tráfego formado anteriormente. Agora, se eu continuar a descer, o tráfego com a posição de 11 horas 3 mil. A gente está guardando o azul 4489. Correção, trip 5362, desça para 3 mil pés, que negar no 0 no 5. Para 3 mil com 1500. O 5362, inicialmente autorizado. Geral 9970, agora já superou o tráfego formado anteriormente, autorizada para o outflock. Flock. Zoom 4489, autorizada a descer até 2500 pés. Vira táxi, até o ponto de espera, via parte principal índia no ponto de espera torre 1 no 8 decimal 95. O ajuste 1 no 0 1 no 5 vai dar passagem ao Fokker 10 da Oceanair. Para final da LSX foi reporte final estabilizado. Bom, reporte estabilizado, azul 443. Geral 9970, chame Centro Recife, 2685, alterno 2545. 2685-2545. Azul 4489, estabilizado ali. Azul 4489, torre 10895. Lança 985, azul 4480, tá bom? Torre Salvador, muito bom dia, azul 4489, final, da Lima Zero. 3325, alterna 1-3395. 9, check 3, livre pouso, vento 220 graus, 049. Livre pouso, 0-0, azul 4489. Atualizada final de LS, aqui foi reposta, final estabilizado. Para 2000, reportará estável, 5362. Correto, que negar no 0 no 5. 6015. Vertical de Paripe, Papa Romeu, ainda no geral. Prossiga. Muito bom dia, poderia confirmar a frequência do controle? É 1208. 1208, grato. Ciente do tráfego, vai chamar na rotatória Internacional Federal. Muito bom dia, papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, controle, prossegue. Mike Gillette Romeu, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Está com 3 na PLB, locado 0195 no transponder, decolado agora da RCA. Segue para sobrevoo na região do centro, mantém 500 GL na sua escuta permanente. Gente, mantém 500 pés sobre o terreno, informei anteriormente ao controle se necessitar subir ou a mudança de setor, Mike, Juliette, meu. Para informação, quem negar em Salvador, no 0 no 5. 1 no 0 no 5, reporta quando necessário ascensão ou mudança de setor, Romeu. Índia November Alpha. Índia November Alpha, mantém a proa da rotatória, aguarde para chamar a torre. Guardando November Alpha. Mike Gillette Romeu, confirme o seu tempo de voo. Mike Gillette Romeu, notificado para 1 hora e 30 de voo. Gente. 35362, informa o tráfego, posição de 10 horas, 4.500 pés sobre o terreno, Romeu 44. 35362. November Alpha, ainda mantém a proa da rotatória, chame torre 1895. Proa da rotatória, 1895, November Alpha. November Alpha, na escuta do Mike Gillette, Romeu. Mandou para o Romeu, Índia, November Alpha, proa da rotatória, visual com campo. Ok, reporte passando através da RMAR, ok? Reporte passando na lateral da RMAR. Proa rotatória, chamará através do RMAR, Índia, November Alpha. O azul 4489 no solo 59, chama o solo 1219. Recebe a frequência do controle com ruídos? Com bastante ruído também, senhorita. Já está no localizador agora. Gente, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895 com a torre, obrigado. Torre Salvador 35362. Agora já estável no localizador, 3 milhas do marcador externo, com campo à vista. 135362, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado e travado. Reportaremos. sei que é Mike Juliette Romeu. Haveria possibilidade do controle operacional 19. Estamos trocando no momento 7198. Total 9899, decola 21101, controle em 119, decimal 8. 1208, total. 939. Total 9899, 119, decimal 8. 198, sim. Papa Romeo, wait for copy, prepare Puka departure, Alfa Romeo uniform transition. Alfa, você põe lida? Alfa, já. Alfa, lida. 3-0, prestígio, deixa uma raiz interceptando, índice no liberal. Trip 5362, cheque 3. Baixada, travada. Trip 5362, livre pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 05 mais. 7. Eita, aguardo, falando DFR, 4489. Prossiga. Papa Romeo, you're ready to copy. November 550, Papa Romeo, you're ready to copy. Presente, está autorizado sinal 17. Reporte na curva. Autorizado sinal, visual com tráfego da 10, sistema liberal. Evade, then Recife, then Upper Romeo 551, then Bugatti, and then as flight plan route, flight level 410, Puka departure, Alfa Romeo uniform transition, departure from runway 10, after departure left turn, squawk code 5503, and departure control frequency 120.8, confirm your departure from runway 10 or runway 17. Total 9899, mude a frequência para 119.8. Qual a frequência? 119.8. 7. The apron and persons on board. Roger. For startup and taxi, call tower 118.6. 5362, solo 04, 121, decimal 9. BP5362, autorizado Alfa, após quilo, após pátio 3, posição 062. Não, ainda November Alfa. Papa Uniform Charlie Alpha. Transition Alpha Romeo Uniform. Edison 5-0, Papa Romeo, clear to start up, call me for taxi. Índia November Alpha, Solo 06, autoriza o táxi via pista, reporte livrando para o Pátio 4. Total 9899, chame agora Santo Recife, 13325, alterna 13395. 13325, secundária? 13395. 13325, 3395. O 5362 está sem balizador no 62, então. Portanto, onde tem o fiscal encerrado aí. Salvador, é o Mike Alpha Charlie? Alpha Charlie, prossiga. Bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 1, para o pátio, principal, posição 1 também. Semana do pátio 1, posição qual para qual? Do pátio 3, posição 1, para o pátio principal, posição 1. Gente, autorizado início. Reporta para ingresso no pátio principal. Mike Alpha Charlie da TAM. Ok. Reportar para ingresso no pátio principal. Mike Alpha Charlie. Aguarde cópia, prepara Momo Transição NIDSA. Roger, November 550, Papa Romeo, clear taxi 2, taxiway Papa, coming for crossing the runway. Siga guarda da frente. O Guardião 07 é livre de decolagem. O vento 190 graus, 05 nós. Reporte fora do solo. Confirme. Sente, decolagem por conta e risco. O vento 200 graus, 05 nós. Reporte fora do solo, Guardião 07. Number 550, Papa Romeo, clear to cross runway, taxi via taxiway Quebec, Mike, on taxiway Lima, call Salvador Ground 121.9. Confirmando? 3179, você tem a saída prevista para agora? 3179, confirmando o horário do plano? Está cedo ainda, só quero saber a saída para gente ver. Qual é a rota do senhor? A inicial é a... eu peso 1-0. Para que destino? Guarulhos. Guardião 07, decolado aos 1-3, controle em 1-1-9.8. 1-1-9.8, Guardião 07, regresso. 4-4. Autorizado via rota do plano de voo, peso 9. Cockney, restante conforme, nível 260, saída Momo após Nizza. Momo, transição Nizza. Decola da pista 17, esquerda após decolagem. Código 5477 e o controle 1208. Correto, apenas para confirmar, Serra November Delta Charlie Redenção. Correto, confirmando parte 5. Vai até o aerostar. 5-0, chegada a Mari, quem negar no 0 no meio. Autorizado 9978. Papá Romeo. Uniforme Mike, uniforme, personalmente táxi, torrinho no noite, decimal 95. Mantém position, mantém position. O zero Papa Romeo. Mike Alpha Charlie mantém a posição. Mantém a posição aqui ou no ingresso, antes de ingressar o pátio principal? Pode avançar mais um pouquinho, mas não está autorizado o ingresso no pátio principal não, Mike Alpha Charlie. Ok, para antes do ingresso no pátio principal, Mike Alpha Charlie. Mano, não está autorizado o ingresso no pátio principal, Mike Alpha Charlie. Com Gabi. Gente, frequência livre, reporte a todos. Quadrado, Guardião 17. November 550, Papa Romeo. You're going to taxi via Lima, apron number 1, Then India and Alpha following the follow me car of Infraero Company. You have the follow me insight? Confirm. Roger. KNH1016, tower 118, that's 195. Bravo, esqui na frequência, na escuta do controle de Salvador, frequência 119.8. Confirme. November 550, Papa Romeo, call me on hold the point, runway 10. Nave aguarde cópia, prepara, posição, não tem seu plano toda vez. Você informa a rota? Mótiva, daí é o transição mótiva. Salvador, Mike Alpha Charlie. Mike Alpha Charlie prossegue com reboque, reporte finalizando. Ok, reporte finalizando. Voo 9083, pronto, copy. 383, prossiga. 083, autorizado Salvador Confins. E a rota direta, bloque após o peso Luno 0, bridge, peso Luno 6, Vanin, restante conforme, nível 340, saída da El, transição Mótiva, decolador no 0 direita após decolagem, 5534 com o código e o controle no 208. Agora copio. Correto, chama pronto. Botão 10. São Salvador, Mike Alpha Charlie? Possível. Ok, senhor. Recebi uma informação de que a nossa posição agora é a posição 3. Podemos continuar para 3? Afirmativo. Autorizado. Ok. Bravo Whisky na escuta do controle. Três quatro, 4321. É o controle Salvador transmitindo para o Vitor Bravo Whisky, confirma como recebe. Delta, prossiga no retorno a Salvador, na proa do farol de Capimão. QNH 10 no meio. Seu Bravo Whisky, controle Salvador, prossiga. Approach, frequency 119.8. Ok, 119.8, 550 Papo Novo. Descendo para a altitude de, dos corredores, altitude de tráfego, corredores Caixa Prego, após Vera Cruz, após aí a praia aí de Bom Despacho, prosseguindo para o setor de Paripe. Vitor Bravo Whisky. Book a departure. Book a departure, 410, 550, Papa Romeo. Mike Eco Delta, controle, confirma as intenções. É Vitor Bravo Whisky. Negativo, retorno é extra. Reporte final estabilizado. 2000 reportará estabilizado, mas não precisa. Abatango vivo, sou o Bravo Whisky, prossiga via corredores, descendo para 1500 pés, o QNH 10 no meio. Livre Sonapos, bem com os nossos de solo infrarro chama ataque. Retorna 90. O 903 provavelmente será rebocado até através do 8. Desce 59, desça para o nível 0, se quiser chegar, tá bom. Fique em NH 10 no meio. Salvador, 3, 179, desce para Guarulhos, presidente Leila Horta, 179 Guarulhos, via rota do plano de voo, Pesolo 96, Pesolo 90, Bridge, Pesolo 96, Belo Horizonte, Trive, o restante conforme rota. Nível 340, saída da El, transição Mótima, decola 90 direita após decolagem 5537, código 1208, controle. Autorizou, Guarulhos, confirma. Está na posição 02. Tem uma quinta. Quente, correto, chama pronto, pushback e acionamento. Salvador, Mike Alpha Charlie, concluiu o reboque aqui no passe 3, na posição 3. Atenção, muito obrigado pelo trabalho. Quente, graças. Tato 299 da Azul, pronto, copy. 299 autorizado Salvador Campinas, via Pesolo 90 Bridge, Pesolo 96 Belo Horizonte Trive, nível 340 da El, transição Mótima, decola 90, primeira direita, 5547 o código, 1208 controle. Uniforme, Mike, uniforme, já tá pronto, saco? Livre de acionar, para ataque. Chama pronto, portão 09. Zulu 9978 estabilizou a ILS X-Ray em forma sorteada na sua frequência. Gente, corre agora 118. Ciente, autorizado o táxi e a parte principal de Alfa, no ponto de espera no noite decimal 95, ajuste 1016. Ciente, na 090, livre táxi, pátio. Alfa, depois está na progressa na 189, companhia, na hora de. Cinco autorizado Salvador Brasília. Via rota do plano de voo, resolvendo 7 a Pino. Nível 320, sai da Arbora Leva. Decola piscina 0 direita após decolagem. 5545 código. Não 208 controle. Grau 049. Livre pouso azul. Código 6225, correto, chama pronto, portão 1. Na 312, confirma velocidade. Salvador 9083, direção. Pista para 4 mil pés, esquerda 1 no 0 no meio. Lá 1-0, está autorizado. Alinhar e manter cabeceira 1-0. 0-0. 0-0. 9-0, táxi até a papaya, pode ficar em ingresso na aula 735. Base 978, no solo 30, leve pista pela direita, solo 12, vamos decimar lá. Bom dia, Azul 9978, livrou o Foxtrot. 9978, Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 9978. Kenegal no 0 no meio. Prossiga via corredores, reporte Paris. Like Uniform, está autorizado ingresso na 1735, táxi via pista, reporte aliado pronto na cabeceira 17. Voo 9083, decolado aos 32, controle em 1 no 9.8. Compõe confirmar a frequência, 19.8. Afirmativo, 1 no 9.8. 19.8, muito obrigado, tenha um bom dia, o Gol 9083. Juliette, azul 9978. 9978, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, 9978. 2 2 3 2 e 200. Gol 0 3, contato com a dama decolagem, sou família 340 da EL. 340 da EL, quando possível, direto, motiva pro Gol 9083. Sim, autorizado direto, Leda. Leda, 9083, grato. Chinei 6312, reduzindo 220. 220-6312. Delta da presente, está autorizado cruzar, curvar à esquerda e cruzar o eixo da final da 1028, reporte livrando, sem interferir com o eixo de decolagem da 17, ok? Afirmativo da presente curva à esquerda para o circuito não padrão pela direita. Jet, mover o controle. Pressionar, pushback, coordenação com o sonho, forever, chama ataque. Fala Mike Uniforme, livre decolagem, pista 17, o vento 190 graus 06 nós. Informa o tráfego à sua direita, um helicóptero, Sikorsky 7. Ele não interfere com a sua decolagem.